de você que estava nessa hora. Te liguei e não atendeu. Tava te esperando aqui fora e só agora apareceu. Suas coisas já estão lá fora. A casa é minha, o carro é teu. Esse é o fim da nossa história. Meu coração não é mais seu, sai. Swingão rachado, papai. Portal do Arrocha. E onde você estava nessa hora? Te liguei e não atendeu. Tava te esperando aqui fora e só agora apareceu. Suas coisas